noite, a senhora identificação, uma linha de vocês está tirando, confirme o número MAC e os seus materiais. Boa noite, sem identificação. Desse mantenha 2000 via, chegando a Mari. Aguarde ILS X-Ray, ajuste no 013. Aguarde procedimento ILS X-Ray. 2000, desce via 1013, alguma possibilidade de voar na flor de Duna? Autorizado, Duna, reporte estabilizado no final do procedimento, então 3170. Autorizado, Duna, reporte estabilizado, então 3170, muito grato. Centro Recife, aciona a identificação, mantém nível de voo. Tá na 52, bom dia, zona de identificação. Santa, com a gente, já vou 3. Nada, chama o controle da turbina, 0.3, boa noite. São 3.0, complete final ESM, torre 118, decimal 95. 953170, boa. Boa. Oi, Salvador, boa noite. TAM 3, zona 70, passando externo, baixada de trabalho. Zona 70, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 030 graus, 03 mais. Livre pouso, zona 0, TAM 3, zona 70. Confirmando o vento 030 graus, 03 mais. 7, 30, 60. Oi, acendente educação. Esse avião chegar na área até 2000. Ajuste 10013. Aguarde final do procedimento ILS que tu vem. Afirma. Fala Salvador, na escuta do Mike Alfa Charlie. Mike Alfa Charlie, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o Finger de número 6, pátio 1. Firmando a posição do pátio 3? Não tenho bem certeza, mas é a última posição, senhor. É a primeira posição. Mas, posição 1. Gente, aguarde. Zona 79, seu solo 11, libere a direita, chame o solo 1 da zona 9. Direita da zona 9, 3, zona 70, boa. Boa, boa noite, então 3, zona 70. 3, zona 70, aguarde na alfa, só vai ingressar no pátio 3, porém a sua posição está ocupada no pátio, a aeronave acabou de pedir o reboque, mantenha a alfa. Mantenha a alfa, aguardando, então 3, zona 70. Aqui é o Fatiari na escuta. Afirmativo, senhor. Autorizado o início, reporte para ingressar no pátio principal. Será feito, grato. Aqui é o Fatiari, tem condição de agilizar? A aeronave da TAM vai prosseguir para sua posição. Positivo, senhor. Iniciando agora, o mais rápido possível. Mantendo a margem de segurança. Ok. Charlie, confirmando a posição que o senhor está, é a posição número 1, né? Afirma aqui, Luciano. Charlie, confirme, está com algum problema aí no pátio 3? Negativo, só foi a inversão do pushback, ó, já estamos dando início. A gente reportando através da posição 05. Será feito. Controle Salvador, bom dia, TAM 3520, sempre tem informação Delta. Bom dia, TAM 3520, dessa via Mari, após posição Mari até 2000, até 3000, ajuste na 0 no 3, aguarde procedimento e LS X-Ray, TAM 3520. Agora no Mari, entendeu, autorizado via. Após a posição Mari, segue o perfil da estrada até 3000, descendo via. Ok, após Mari até 3000, é livre da restrição em TAP? Afirmo, está livre, vai direto em TAP. TAP, 320. Companhia TAM, senhor, informada agora, passando através da posição número 5. Gente, grato, autorizado o pátio principal até o 62. Muito grato. Azul 4062, está autorizado para atendimento X-Ray? Afirmo, autorizado. E reportará estabilizado, Azul 4062. Azul 4062, chame torre, 118-95. 118-95, azul 4062. Torre Salvador 4062, azul, avistando, está 3 milhas pro centro. Ciente, reporte 3 checado, 4062, o vento 030 graus 039, ajuste no 0 no 3. Estado no 0 no 3, reportará baixado travado, 4062. Está travado 4062. Livre pouso, pistão 10, vento 030 graus 039. Livre pouso 10, 4062. Paulo Salvador, é o Mike Alfa Charlie retornando. Prossiga. Sim, Romeu, informando o término do reboque, gate de número 6, pátio 1. Obrigado, um bom dia. Sente grato, bom dia. Azul, seu solo aos 25, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9. Direito 219, azul 4062. Solo Salvador, 4062, azul, livrou seu estudo. 4062, Alfa Juliette, portão 1, bate principal. Alfa Juliette, 1, via principal, 4062. Janazina 36, bom dia, autorizado chegada a mar e desça para nível 050, altímetro 093. Comandador, TAM 3520. TAM 3520, completa aproximação, chame a torre 9895. 3895, até daqui a pouco. Até. Oi, Salvador, TAM 3520, no localizador da 10, visual com a pista. 3520, cheque o trem. Vento 030, grau 039. Assim que baixar o trem, ele confirma. Sente, grau. Trem baixado e travado, estabilizado, TAM 3520. 520, livre pouso no 0, vento 030, grau 039, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, livre pouso na 10, TAM 3520. Solo aos 34, libera a direita, já está liberando. Solo no 209. 209, espera daqui a pouco. 30, reporta estabilizado. Descendo para 2000, 1093, reporta estabilizado, ele é 6, 9036. Alfa Juliette, gate 3. Go Alfa Juliette pro 3, vou desenhar. 0407, bom dia, contato radar, correção autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro na 0 na 3. Mativo. Visual na 1 na 3, venha. Avião 36, acima a torre na 8935. 1895, azul na 36. Salvador, azul na 36, estabilizado final, backstreet. Continue a aproximação, reporte 3 checado, vento 030 graus 2 nós. Reportada, avião na 3 nós. Travou, azul 9136. Livre pouso no zero, vento 030 graus 039. Livre pouso no zero, azul 9136. Livrou, Foxtrot. Ciente, solo os 45, chame solo 121 decimal 9, o 9136. 19, obrigado. Paulo, esse navio no 36, ele trouxe a sessão Fox Trot S. Ah, não. Ingresso Alfa Kilo para o Pat 3, posição 09. Alfa Kilo, Pat 3, 09, esse navio no 36. O 4107 desce para 2000, QNH1003, está livre, ele é fixeira, pista na zero, reporte estabilizado. 7, 2013, reporte estabilizado no X-Ray, 4107.